precisa entender. Marcantes do momento. Que eu preciso de você. E que nada vai mudar sem você aqui. DJ Nene, no pancadão, no pancadão. Pensando em você, lembrei do nosso amor, que foi tão bom. Eu não paro de pensar, e só você me faz sonhar. Tu tens o beijo que marcou. Não deu. Amor, você enxergou. Nosso romance marcou. Tentei te encontrar no azul do mar. Você enxergou. Nosso romance marcou. Pensando em você, lembrei do nosso amor, que foi tão bom. Eu não paro de pensar, e só você me faz sonhar. Tu tens o beijo que marcou. Não deu. Amor, você enxergou. Nosso romance marcou. Tentei te encontrar no azul do mar. Você enxergou. Nosso romance marcou. CD Marcantes do Momento. Marcante.